adivinhos que buscavam seu valor. Homens sem verdades, mentirosos sem pudor. Passaram-se os dias, mas a lepra não curou. Ele ouviu uma voz humilde, um gesto de amor, dizendo: eu conheço um homem, profeta do Senhor. Seu encontro vai com fé, pois o Deus que eu sirvo descreveu toda a sua história, Eliseu. Vai, agora seu encontro vai com fé, pois o Deus que eu sirvo já mandou e toda a providência já que eu sirvo já mandou e toda a providência.